Por volta de 21 horas desta sexta-feira, equipes da Polícia Rodoviária Federal em serviço na Ponte Internacional da Amizade conduziram à 6ª SDP um indivíduo de 18 anos acusado de furto qualificado. Nossa equipe esteve no local e conversou com o PRF Alexandre a respeito desta prisão. Antes mesmo que a proprietária de uma caminhonete Mitsubishi L200 com placas de Vila Velha soubesse que o veículo havia sido subtraído por criminosos, a Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, já estava com o ladrão preso e o veículo recuperado. Alexandre, como que se deu a recuperação desse veículo de forma tão rápida, sem queixa? O condutor estava passando pela aduana, né, do Brasil-Paraguai, a gente desconfiou e determinou que ele parasse. Ele tentou fugir, mas não obteve êxito. A gente conseguiu fazer a prisão dele e verificamos que ele estava levando o veículo com uma chave falsa, uma chave Mischer, como é chamada. Dessa vez ele admitiu que ele mesmo roubou o veículo. Sim, ele admitiu, inclusive admitiu o furto de um outro veículo em data anterior, de um veículo VW Gol branco. Então já seria no mínimo o segundo furto dele aí e também atravessar para o país vizinho, o Paraguai. O Gol, ele falou que destino deu? Sim, ele falou que vendeu para receptadores no Paraguai. Situação muito difícil de se achar, porque toda vez que você prende alguém numa situação como essa, um indivíduo diz que pegou o carro para atravessar. Dessa vez, ele foi peitudo para assumir que fez o furto. Sim, é porque também foi muito rápido, né, a abordagem, o tempo do furto e a abordagem foi muito rápido e ficou sem ter como ele negar isso, né? Como que a proprietária ficou sabendo que o veículo havia sido furtado e recuperado? Imediatamente, quando a gente percebeu que o veículo tinha sido furtado e que a gente recuperou, nós fizemos contato com a Polícia Militar e avisamos que o veículo já estava apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, porque não tinha queixa de furto ainda no sistema. E a cidadã compareceu ao posto da PRF ou veio direto para a delegacia? Ela veio direto para a delegacia nos esperar aqui para poder ter a restituição do veículo. Certo, esse é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, noite de sexta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.